Ó, pode parar tudo, porque nem Mato Grosso já está conosco no ar. E quando ele está no ar, a gente para com tudo. A gente Prioridades, né? termina tudo, é Prioridades. prioridade máxima. Então tá, gente, assim, ó, é uma honra. Teve um desencontrinho aí, mas a gente resolveu, para variar. O Ney está nos escutando, vou ter que falar um pouquinho dele, chover no molhado. Eu acho que você nem precisa falar nada dele. Fala boa noite, bota ele para falar, porque boa o Ney... noite ao grande entertainer showman Ney Souza Pereira. Só um briefzinho. Ele nasceu na fronteira do Brasil com o Paraguai, na pequenina Bela Vista. Foi criado num subúrbio do Rio de Janeiro chamado Padre Miguel e desde pequeno demonstrou ter aptidão para as artes. Adorava cantar quando ia a um parque, pintava, desenhava, estrelava pequenas peças imaginárias. Até os 17 anos, a família já havia se mudado com ele para Recife, Salvador, Rio, Campo Bom. No Rio, ele morou na zona oeste, num subúrbio de nome Padre Miguel, antes chamado de Moça Bonita. Na minha opinião, bem melhor até o nome original. Cresceu meio que só tendo como plateia seus cachorros, já que o pai tentava cortar pela raiz qualquer sonho que tivesse a pecha de artístico, pois o pai dele pensava, artista e vagabundo são a mesma coisa. Não adiantou nada, aos 17 anos ele caiu fora de casa, serviu na aeronáutica por 2 anos e de lá foi trabalhar no laboratório de análise patológica do Hospital de Base de Brasília. Ele recusa-se a ser rotulado, tanto que preenche em fichas de hotéis artista, porque ele acha que colocar cantor seria limitar em demasia os talentos dele. Fez parte, obviamente, do grupo seminal Secos e Molhados, que foi campeão de vendas, e ele foi do grupo de 71 a 74. Na carreira solo, 23 discos de estúdio e 9 ao vivo. Então, quero dar boas-vindas finalmente ao Ney. Tudo bem, Ney? Tudo ótimo, tudo bem, sim. E vocês? Tudo bem. Querido, uma honra. Tentei resumir um pouquinho, obviamente faltou muita coisa. Tu me desculpas, tá? Não, imagina. Ney, desculpe, é João Alckmin, eu estou em São José dos Campos, você no Rio e o Marco Antônio em Porto Alegre. Ah, tá certo. A primeira vez que eu ouvi cantando ao vivo foi numa cidade do interior chamada Suzano, isso no começo de carreira, e nós fomos ao seu show, o delegado Nelson Dibes de Oliveira e eu, e foi uma das coisas mais fantásticas, 1973. Uau! Sim. Uau. Então, assim, eu queria dizer, né, o pessoal também não sabe, tem algumas composições também, mas, claro, é as mais famosas por dar voz às composições de gente tão diversa quanto Milton Nascimento, Odair José, o grupo Life Reflections, Chico Buarque, Rita Lee, o cineasta Rui Guerra. E eu só queria te dizer, Ney, que eu fiquei meio traumatizado no primeiro clipe que eu vi teu, que foi no Fantástico, lá por 75, cantando América do Sul. Ah, porque eu me lembro, estava vestido meio de ave de rapina, meio que um híbrido de urubu com condor, e dançando numas rochas com batom preto, e eu me lembro que, sei lá, parecia uma umbanda diurna, assim, eu me lembro que eu bati na porta da minha irmã pedindo para dormir lá, que eu fiquei super impressionado com aquele climão, assim. Ô Ney, não leve isso a sério. Você acha que eu estou preocupado? Não leva a sério porque ele tem medo de uma outra cantora. Qual é a que você não dorme quando ouve, Marco Antônio? A Kate Bush, quando canta aquele Wuthering Heights, em homenagem ao Morro dos Ventos Uivantes, também me assusta. Mas, de qualquer forma... Mas essa roupa era de crina, era uma roupa toda de crina de cavalo, assim, era uma roupa muito interessante, parecia uma roupa japonesa. Pois é, tinha um bico também, não tinha? Hein? Tinha tipo uma espécie de um bico também, não tinha? Tinha, era uma testa com um bico assim no meu nariz, é a verdade. Isso. Eu vejo uma cena também, obviamente, meio que pendurado na porta de um helicóptero. Um lance assim eu muito... amarrado na porta do helicóptero aqui na cintura, de um lado e do outro, e eles tiraram a porta. Por isso que... Parecia que estava planando, né? Para poder mostrar, né? Claro. Porque aquilo dali foi em cima do Recreio dos Bandeirantes, que hoje em dia é tudo prédio, né? Fizeram naquela lá. Época era só aquele capim. Um recado para você aqui, Ney da Grazi, Portal Virno Couto, que é investigadora da Vigilância e Captura em São Paulo. Quando eu nasci em 73, meu coração está na boca, até minha mãe lá no litoral está ouvindo, estou morrendo. Um beijo para você, Ney Mato Grosso. Viva. Querido, viva. Bem, então assim, ó, me fala assim da tua memória, sei lá, mais primal, mais básica, tá? De ter este encantado por alguma expressão artística. Pode ser filme, canção, tocando em vitrola, peça no colégio, ilustração em livro. Fala um pouquinho da tua memória assim mais forte, assim, de uau, que é esse mundo? Olha, eu fui criado ouvindo rádio, que era a comunicação maior que existia no Brasil na época, que era a rádio. Uhum. E ouvindo os grandes cantores do nosso país, todos, homens e mulheres, grandes cantores que existiam, né? Uhum. Isso é a minha primeira memória, assim, de termos artísticos, né? Maravilha, e maravilha. Meu pai também comprava muito disco, né? Ah, é? Cantoras do rádio, assim? Sim, sim, ele comprava. Que maravilha, que maravilha. Ney, nasceste novamente no Mato Grosso, ao lado do Paraguai, né? Com metros separando as duas culturas, né? Brasil e Paraguai. Pode, isso pode ter ajudado, sei lá, no teu DNA ser assim tão múltiplo? E essa latinidade, já que além de, sei lá, chorinho, samba de raiz, pop, rock, ritmos populares portugueses, forró, disco music, também se encantou por ritmos hispanos, como o tango argentino, a gente até tocou um tango, até rumba, serestas, a bolera, tem alguma coisa a ver isso ou não? Meu avô era argentino e minha avó paraguaia. Ah, tá. Eles conversavam em Guarani. É mesmo? É. Uau, uau. E, assim, querido, assim, quando pensas no Secos e Molhados, tá? Que tipo de memória, assim, de uma forma breve, pipoca na tua cabeça? Se você pudesse colocar de forma bem breve, assim, Secos e Molhados, o que que pode, assim, falar de forma breve, assim, uma coisa que vem à mente? Eu tenho o maior orgulho de ter surgido para a música no Brasil via Secos e Molhados. Uhum. Imagina. Maravilha. Eu seria um louco se eu renegasse isso. Uhum. E assim, nessas fofocas do show business, né? Sempre rolou um papo lá da época do Kiss, que o Kiss teria copiado o lance de maquiagem de vocês. Eu até entrevistei há uns 2 anos um crítico chamado Emílio Pacheco, que fez até quase que um tratado dizendo que isso é meio que uma coincidência, que não foi assim. Mas eu queria ouvir da tua boca. Coincidência assim, nada, copiou mesmo, descaradamente. Pois é, o teu posicionamento sobre isso, Ney? O Zé Rodrigues. Uhum. Me disse, uhum, que o Zé Rodrigues gravou no nosso disco do Secos e Molhados, o primeiro, sim, né? Sim, sim. Ele me disse que quando ele estava gravando o disco, na casa dele estavam dois americanos hospedados. Ele levou uma foto nossa, né, porque ele gravou e tinha uma foto nossa maquiado, e que ele disse para os camaradas que ninguém sabia quem nós éramos, porque a gente só se apresentava maquiados. Eles acharam a ideia muito boa. Só que ele citou o nome de 2 futuros participantes do Kiss. Ok. Isso eu também vi, isso também ouvi, e tenho a mais absoluta certeza que foi uma cópia descarada que eles fizeram. É, eles alegaram a verdade. Mas eles jamais admitiram isso. Mas não admitiram. Eles alegaram que era até uma influência da Kabuki, né? Da linguagem de Kabuki. Eu fui influenciado pelo Kabuki, porque eu morava em São Paulo. E eu ia muito à Liberdade e vi muita foto de teatro Kabuki. Pronto. Fechou todas. Querido, assim, ó. É um dos artistas, eu vou ter que usar uma expressão meio pretensiosa, mas é um dos artistas mais plurais que eu já conheci, né? E como pessoas com inúmeros talentos e interesses, dá pra dizer, assim, não tô querendo dar uma de psiquiatra aqui, mas pela minha impressão, tá? Que além de diverso, também é uma pessoa também contraditória, né? Com essa história, a tua autobiografia se chama Vira-Lata de Raça, né? Que já é um oxímoro já no título. Né? É. Vale dizer que é organizado pelo poeta e escritor Ramon Nunes Melo, né? Sem contar que até gravaste, acho que lá por 76, uma versão da clássica Metamorfose Ambulante do grande Raul Seixas. Sim, mas é uma música que faz parte do meu, eu considero quase minha. Pois é, me fala um pouquinho, querido, dessa dualidade, ou melhor, multiplicidade que sempre me atraiu e acho que atraiu muita gente. Me fala como é que tu lida com isso. Olha, eu sou na minha vida, assim, na minha vida cotidiana, eu sou o extremo oposto daquele do palco. Ok. Eu não tenho necessidade daquilo na minha vida, sabe? Eu, fora do palco, eu prefiro observar a ser observado. Agora, quando eu estou lá, eu estou para ser visto. Entendi. Né? E aí eu me entrego a isso, né? Uhum. Eu vou fazer, querido, várias perguntas que têm a ver com um pouco dessa, com essa tua multiplicidade. Então, se não te importa, eu vou ficar indo e vindo nesse assunto, pode ser? Tá, pode. Claro. Querido, assim, ó, sobre o livro, tá? Eu gostaria de te dizer que, sei lá, eu estava lendo, eu li o teu livro já 2 vezes, e eu perdi meu melhor amigo há um tempinho. Meu pai também, foi militar e também chamado Antônio, tá? E apesar de a gente se amar muito, a gente sempre brigou. Tem um trecho no livro que tu diz assim, alguma coisa na seguinte linha, né? Que depois de famoso, um dia tu marcaste um encontro com ele no centro de Sampa, eu acho até que foi perto de uma sede de algum jornal, e lá... Não, isso antes de ser famoso, né? Hã? Desculpa. Antes de ser famoso. Ah, é? Antes de ser famoso? Eu achava que era depois de ser famoso. Não, muito antes. Ah, quando eu era lembrava. Hippie. Desculpa, quando eu era hippie em São Paulo. Ah, tá. É porque assim, ó, falaste, né, que daí beijou o teu pai no rosto, e até aquele momento filho nenhum dele tinha feito aquilo. E a partir dali tu fez questão de sempre beijá-lo todas as vezes que tu se encontrava com ele, até a morte dele, né? Então, fala um pouco da tua relação com teu pai, pode ser? Se não for muito doloroso? Pode, pode ser, não, não é doloroso, não é doloroso. Minha relação com meu pai desde a tenra infância foi de confronto, né? Uhum. Eu não sei o que ele via, né? Eu não sei o que ele via, porque eu era uma criancinha, né? Uhum. Mas ele tinha uma rejeição à minha pessoa, né? Uhum. Até que um dia nós saímos na porrada dentro de casa e eu fui embora. Eu disse, olha, tá na hora de ir embora, eu tinha 17 anos. Uhum. Ele queria me botar de castigo, eu disse, eu não vou ficar mais de castigo, porque eu não sou criança. Uhum. E aí tivemos uma briga muito séria e eu me alistei na aeronáutica lá em Mato Grosso, eu morava em Campo Grande, uhum. E me alistei na aeronáutica e transferi meu alistamento para o Rio de Janeiro e vim servir no Galeão. Ficou dois anos, né? Fiquei dois anos, é. Uhum. E aí pronto, aí eu fui dono da minha vida daí em diante, e daí em diante tudo que me interessou eu me aproximei, inclusive Brasília foi muito importante na minha vida, porque lá eu me aproximei de teatro, de música, de dança, de tudo, né? Trabalhava num laboratório lá, né? Eu trabalhava num laboratório no Hospital Distrital de Patologia. Brasília. Uhum. E assim, e nesse meio tempo, querido, nesse período que estavas lá em Brasília, ficaste assim muito tempo sem falar com ele, só falaste anos depois? Como é que era isso? Me fala um pouco disso, pode ser? Ficamos muito tempo. Fiquei muito tempo sem ver nem meu pai nem minha mãe. Eu não escrevia carta, mas eles sabiam onde eu andava. Né? Ah, tá. Isso eu avisava, né? Uhum. Eu avisava onde eu estaria, mas eu nunca fui de escrever carta, nem, e não existia essa comunicação de hoje, né? Claro, é muito mais rápida. É. Uhum. Mas então a história do beijo foi a seguinte, eu fui me despedir dele, né? Lá nessa época que eu era hippie em São Paulo, fui me despedir dele em frente ao Estadão ali, o Estado de São Paulo, né? Uhum. E aí eu tive um ímpeto, assim, uma coisa, eu fui me despedir dele e dei um beijo no rosto dele. Ele ficou muito inseguro, porque era um homem beijando ele, ele olhou para todos os lados para ver se alguém estava vendo aquilo, uhum. Mas a gente nunca mais, até o fim da vida, a gente se beijou. Toda vez que eu chegava ou que eu saía de perto dele, a gente se beijava. E te sentias, nesses momentos, depois, ele ficando desconfortável também ou não? Nunca mais. É mesmo? Ele não ficou mais desconfortável? Nunca mais. Ficou a primeira e única vez. Uau, uau. Mas ele partia de mim. Uhum. Ele me beijava e uau. Eu beijava ele. Que bacana isso, querido. Nossa, que bacana. Então, assim, voltando a esse assunto da multiplicidade, tá? É que eu acho que nem, sei lá, nem em República de Estudantes tem tanta gente diferente morando junto como no teu cérebro, assim. Como é que tu fazes? Com esse cérebro, esse coração, com tantos personagens, né? Tantos Neis, como é que fazem para, nesse tempo todo, para, sei lá, não ter ficado esquizofrênico, para ter uma relação que me parece super harmônica com os vários Neis dentro de ti? Olha, eu antigamente, porque quando eu comecei com Secos e Molhados, uhum. Eu não sabia o que eu faria, né? Uhum. Eu só não queria ser um crooner de um grupo. Quando eu fazia teatro musical, eu tinha feito já várias peças de teatro, eu levei essa função de um personagem para o palco, né? Claro. Quando eu vi as primeiras fotos, eu não me reconhecia. Eu cheguei a achar por um momento que eu era esquizofrênico. Uau! Mas eu entendi que não, que eu não era esquizofrênico. Aquilo era uma maneira de eu defender a minha privacidade. Sabe? Uma forma de proteção? Sim. Sim, de proteger a minha privacidade. Entendi. Tanto que eu andava na rua, eu ia na praia e ninguém sabia quem eu era. Claro, claro, claro, claro. claro. Marco, deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Ney, nenhuma das suas músicas é datadas. E nós temos uma rádio que só tocamos flashback. Não temos nenhum preconceito, mas o nosso nicho é flashback dos anos 70, 80, 90. E tem uma música sua que já era atual em 82 e hoje continua atualíssima também, por debaixo dos panos. Como é que você vê isso, Ney? Ela é atualíssima. Ela é atualíssima, infelizmente. Infelizmente, mas depois eu vou tocar essa música, eu não vou, porque você já conhece melhor do que nós todos, mas antes, depois do Marco Antônio sair do ar, nós vamos tocar, porque ela é atualíssima até hoje, e nós tocamos constantemente aqui. Devia ser o hino de Brasília, é verdade. Os paraguaios, na época que eu gravei essa música, eu andava por lá, por Mato Grosso, e eles diziam que isso era o hino do Brasil. Eles diziam isso? E é verdade. Eles diziam isso, que era o hino do Brasil. Mas é verdade. Essa música hoje e de uns anos para cá está atualíssima. Atualíssima, isso. Querida, deixa eu fazer uma pergunta assim. Tem uma frase que eu adoro, tá? Que é, eu respeito o palco. Não é só subir e fazer loucura, mesmo tendo espírito de rock and roll. Fala um pouquinho disso, fala um pouco sobre essa frase, pode ser? Pode. Eu não cuspo num palco. Tem gente que cospe, já vi gente cuspindo num palco. Eu jamais faria uma coisa dessas. Para mim, ali é um lugar quase sagrado, assim, onde eu vou expor o meu espírito também, sabe? Não só meu corpo, né? Então, para mim, é um lugar sagrado, que eu respeito absolutamente. É onde eu vou oferecer o melhor que existe de mim para uma multidão de pessoas. Uau. Muito bom, tá? Obrigado. Assim, ó, querido, sempre sou uma pessoa que conhecida por não fazer média com ninguém, né? Mas meio que as patrulhas ideológicas, que já existem há muitos anos no Brasil, já várias patrulhas já tentaram te cooptar. Né, nessas 5 décadas de trabalho, né? Já, várias vezes. Mas eu não dou nem trela. Não, pois é, eu ia te perguntar assim, querido, né? Só continuando aqui, ó, né, seja por te recusar a ser o próprio estandarte de grupo GLS, por ter, sei lá, ousado falar da decepção com o governo de esquerda num programa português há uns três anos. Né? Me lembro de até te chamarem de careta quando fizeste uma tour usando terno de linho em vez de ficar seminu no palco. Me fala como é que lidas com esse pessoal, já que, felizmente ou infelizmente, o artista no final precisa do acolhimento do público. Me fala como é que é isso, porque Mas você está falando de uma minoria, né, que fica com essa babaquice para o meu lado. Ah, tá. Né? Porque a maioria é muito receptiva à minha pessoa e ao meu trabalho, né? Então, eu não considero nada disso. Eu tenho liberdade de expressão. Eu falo o que eu achar, né? E tenho o direito de mudar de opinião também. Claro, né? Claro. Então, claro. Não significa que... Agora, tem o seguinte, eu não tenho nenhum envolvimento político partidário. Não tenho. Sim. Sabe? Quando eu votei no Lula, porque eu acreditava nele, mas no primeiro escândalo que estourou, eu já fiquei decepcionado. Tá, mas a minha pergunta é a seguinte, mas quando tu expressas isso, tá? Eu imagino que muita gente fique daqui a pouco indignado contigo, porque quando eu vi há uns anos, aqui em Porto Alegre, eu li material de gente falando, olha que caretice, ele agora tá todo de terninho, que cara virou retrógrado. Quer dizer, como é que tu lidas com esse babaquice? Ô Marco Antônio, difícil não é matar um leão por dia, difícil é se desviar das antas que tem por aí, viu? mas eu desconsidero tudo isso, eu não levo nada disso a sério. Sabe, essas opiniões assim... Isso tudo as pessoas vão falando e eu vou seguindo o meu caminho. Uhum. Eu sei o que eu quero fazer da minha vida, então eu não tenho preocupação com isso, sabe? Eles podem, num determinado momento, achar uma coisa, lá para frente vão achar outra, e eu sigo vivendo minha vida como eu acho a maneira mais certa de viver, e pronto. Não me abalam essas opiniões a meu respeito, sabe? Eu estou te perguntando isso, vou te dizer por quê, Ney. Porque daqui a pouco, né, quase 5 décadas depois, Tudo bem, o Ney, a gente poderia dizer, ah, o Ney hoje em dia não dá nem bola. Mas desde os anos 70 tu já tinha essa atitude, quando tu não era, entre aspas, ninguém. Como é que era isso? Sim. Ué, não sei, eu não dava bola mesmo. Uau. Eu não dava bola mesmo. Uau, sabe? Uau. A minha sorte, a minha sorte é que essa história de arte, essas coisas, começou na minha vida com 31 anos. Eu não tinha mais espaço para isso subir a minha cabeça ou isso me enlouquecer, sabe? Eu já tinha vivido, eu já tinha rodado estrada, sabe? Já tinha optado por viver à margem da sociedade, por discordar dela. Eu achava a sociedade brasileira muito careta, muito retro, sabe? Eu vivia à margem, eu fui ser hippie, eu vivia assim, quase sem dinheiro para comer, mas era uma opção minha, não era um coitadinho. Entendi. Eu não era um infelizinho, não, eu era felizinho sim, sabe? Uau, uau, uau. E assim, querido, eu li também em algum lugar, tá? Me diz se foi uma piração, obviamente, apesar de tu, mesmo tu lidando com música, tu não tens muito hábito de ouvir música. Se isso é verdade, como é que é a tua relação com o silêncio? Eu preciso do silêncio. Eu preciso do silêncio. Eu não sou uma pessoa capaz de viver o tempo todo exposto. Eu preciso do recato, eu preciso do silêncio, eu preciso ficar sozinho. Gosto de ficar sozinho, sabe? Uhum. Não é um sofrimento para mim ficar sozinho, eu necessito. Alô? Oi? Ele tá aí, Marco. Ele caiu? Não, ele caiu não, coisa nenhuma. Ah, não. Desculpa, querida, que ficou... eu falava que preciso do silêncio, daí ficou mudo e achei que tinha caído. Querido, não, tudo bem. Assim, ó, tem uma frase tua também que eu adoro, que é, vivi num mundo onde as pessoas eram mais iguais. Hoje é cada um na sua caixa. Quem é gay, quem é feminista, e a gente assim começou a se desprender uns dos outros. Quando na minha cabeça tudo era uma coisa só, tá? Sim, verdade. Pois é. Fala um pouco disso, pode ser? Hein? Pode expandir um pouco isso? Eu achei muito interessante essa frase. Pois é, porque a gente, por exemplo, no, dos anos 70, que foi assim, cada um era todo mundo se aceitava você do jeito que você fosse. Hoje em dia não. Hoje em dia cada um defende o seu ponto de vista e não respeita o do próximo. Eu acho isso uma loucura, sabe? Perfeito. Em vez de aproximar as pessoas, elas estão se distanciando. Essa questão da política, isso foi uma coisa para mim assim, assustadora que aconteceu no Brasil. Um país se dividir por ideologia política, sabe? Sim, você tem que respeitar a opinião da outra pessoa, sabe? Pessoas amigas há décadas, né? Hein? Desculpa, pessoas amigas há décadas ficaram inimigos mortais. Não entendi. Pessoas amigas por causa de política se tornaram... Ficaram inimigas. Exatamente. Ficaram inimigas. Que isso? Que grau de loucura é essa? Isso para mim é um grau de loucura. Sabe? Certamente. Mais uma coisinha, querido. Assim, queria ver. Analisando performances suas de várias décadas, tá? Tem, obviamente, muito ali, tem até é calcado num jogo quase... palpável, de sedução com o público, né? Sim. Quais foram as suas influências nessa área? Claro que tem o teu lado ator, né? Mas eu vejo ali, desde, sei lá, um toque de Josephine Baker meio que misturado com a rumbeira, aquela Maria Antonieta Pão, com os movimentos animais. Fala um pouco disso. Não, mas isso aí eu não estou reproduzindo ninguém. Isso, quando falam isso, é quando eu estou... Quando eu vou para fora do Brasil, eles precisam me explicar a imprensa, né? A imprensa escrita, sabe? Que começa a falar essas loucuras, porque eles precisam... E Carmen Miranda sempre está presente. Ah, né? É? Ah, claro, Brasil, é. Carmen Miranda, né? Tem que ser. E Josephine Baker e não sei o que lá, mas eu não... Mas não é, não sai da minha cabeça, não sou eu quem fala isso, são eles que acham. Ah, para me explicar, sabe? Entendi, para tentar te rotular, te colocar no... Pra tentar... Entendi. Entendi. Fala assim, o que o Ney, que está conversando comigo agora, tá? Pode citar a tua idade, né? 77, não é isso? Estou com 77. Isso. O Ney de 77, se ele se encontrasse, se ele tivesse a oportunidade de se encontrar com o Ney, aquele caindo fora do laboratório de patologia, o que ele falaria para aquele Ney? Ele diz assim, foi a melhor coisa que você fez na sua vida. Sabe o que me disseram na época? Sabe o que me disseram na época? É. Que eu era louco, que eu estava abrindo mão da minha aposentadoria. mas nem assim, eu não quero, me parece meio maluco da minha parte até eu achar que não tens arrependimentos, tens assim, na boa, olhando no espelho retrovisor, não tens arrependimento. Eu não tenho arrependimento de nada. Tá falando sério, Ney? Não tenho arrependimento de nada, não tenho. Eu dei mais voltas, mas eu segui o meu caminho, sabe? Eu podia, até em nome de dinheiro, eu podia ter cedido, mas eu nunca cedi. Eu sempre fui na minha, sabe? Eu dei voltas, mas nunca me perdi de mim, sabe? Uau. Um recado aqui para você de Nilza Ribeiro. Ney, sou sua fã desde menina, adoro todas as suas apresentações, você é um grande artista. Nilza Ribeiro, de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Uau. Muito obrigado. Assim, Ney, eu queria te dizer assim, de coração, tá? Muito obrigado pelo teu tempo, tá? De nada. E assim, obrigado pela tua sinceridade, quero te dizer que é um dos gêneros de música que eu mais gosto, a gente toca direto no programa até, é disco music, e eu realmente acho, não existe pecado ao subir o caderno, eu acho das maiores músicas disco de todos os tempos, tá? E eu quero te agradecer também por, eu vi 3 vezes o Sonho de Valsa, te acho um ótimo ator, não consigo entender porque não fazes mais cinema. Eu já fiz muitos outros filmes depois de Sonho de Valsa. Não, eu sei, mas não sei, né? Deve ser pela tua agenda de shows, então que não fazes mais, porque eu te acho um ótimo ator mesmo. Por sinal, no clipe do Debaixo dos Panos, estás muito engraçado até. Sim, mas aquele Gabi era humor, né? Sim. Era humor mesmo, eu faço cinema sempre que eu tenho... Porque eu gosto muito de fazer cinema, né? A teatro, não porque o teatro solicita tanto quanto a música. Claro. Mas, quando eu tenho, assim, um convite para uma coisa que me interessa, eu paro 2, 3 meses, faço. É que agora não surgiu nenhum convite, mas, havendo Maravilha. Um bom, eu abro mão, sim. Agora, quero agradecer também para vocês o espaço que eu estar aqui falando. Agradecer o espaço que vocês Imagina. Me estarem falando, conversando com o Brasil, né? Querido, é uma honra. A última coisinha só, tá? Transmites em entrevistas uma super seriedade com o teu trabalho, com a tua vida e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, né? Por exemplo, naquela esquete que se apresentava, por exemplo, nos Trapalhões, tá? Cantando o Sul do Equador, com eles brincando ali ao redor, né? Uma das coisas mais hilárias que eu já vi. E também, obviamente... no Homem com H, por exemplo, na versão da canção na versão em português da canção do grupo brasileiro que gravava em inglês, Life Reflections, Thelma Não Sou Gay, tu obviamente provaste que tu podia zombar desses estereótipos todos. Me fala um pouquinho disso. De novo, a gente está entrando no lance da dualidade aqui. Como é que é a relação do Ney sério com esse Ney bufão, se me permite? Olha, eu, na minha vida, sou mais compenetrado, mas no meu trabalho eu tenho muitas liberdades, né? Uhum. Então, por exemplo, as pessoas hoje em dia me dizem que eu ia nos Trapalhões, como é que eu tinha coragem de ir nos Trapalhões para ser debochado? Ah. Eu nunca me senti debochado por eles, eu sempre me diverti muito com aquilo. Uhum. Sabe, eu acho que também você não pode se levar tão a sério, sabe? Entendi. É bom a gente ter um olhar mais crítico, sim, mas ter ser livre para brincar com as coisas também, sabe? Certamente. certamente. Esse senso de se levar a sério demais é chato. Olha, Ney, eu tenho um recado para você, depois eu me acerto com ela, é minha namorada, a Grazi, dizendo o seguinte: fale que ele é um gostoso e diga que é a sua namorada que está falando, tá? A Grazi está dizendo... Você acerta com ela. E a Grazi está dizendo que você é um gostoso, viu, Ney? Então tá bom, então depois você presta as contas com ela. Pode deixar. Ney, assim, ó, na boa mesmo, tá? De coração aberto aqui, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua simpatia. Você é fantástico. E para variar, seres um livro aberto, tá? Obrigado, tá, viu? Certo. Obrigado a você. Um abraço, Ney. Um abraço, querido. Tchau. Ô, Marco Antônio. E aí, queridão? Antes de você ir embora, vamos tocar o hino nacional do Brasil. Vamos lá. Vamos lá. O que a gente faz é por debaixo dos panos, pra ninguém saber. É por debaixo dos panos, se eu ganho mais. É por debaixo dos panos, ou se vou perder. É por debaixo dos panos, o que a gente faz. É por debaixo dos panos, pra ninguém saber. É por debaixo dos panos, se eu ganho mais. É por debaixo dos panos, ou se vou perder. É por debaixo dos panos, é debaixo dos panos que a gente não tem medo, pode guardar segredo. A gente fala do fulano e diz o que convém. É debaixo dos panos que eu me afogo, que eu me dano sem ver meu bem. É debaixo dos panos que eu me afogo, que eu me dano sem ver meu O que a gente faz é por debaixo dos panos, pra ninguém saber. É por debaixo dos panos, se eu ganho mais. É por debaixo dos panos, ou se vou perder. É por debaixo dos panos, o que a gente faz. É por debaixo dos panos, pra ninguém saber. É por debaixo dos panos, se eu ganho mais. É por debaixo dos panos, ou se vou perder. É por debaixo dos panos, é debaixo dos panos que a gente esconde tudo e não se fica mudo e tudo quer fazer. É debaixo dos panos que a gente comete um engano sem ninguém saber. É debaixo dos panos que a gente entra pelo cano sem ninguém ver. É debaixo dos panos que a gente entra pelo cano sem ninguém ver. A gente faz é por debaixo dos panos, pra ninguém saber. É por debaixo dos panos, se eu ganho mais. É por debaixo dos panos, pra ninguém saber. É por debaixo dos panos, o que a gente faz. É por debaixo dos panos, pra ninguém saber. É por debaixo dos panos, se eu ganho mais. É por debaixo dos panos, ou se vou perder. É por debaixo dos panos, é debaixo dos panos que a gente esconde tudo e não se fica mudo e tudo quer fazer. É debaixo dos panos que a gente comete um engano sem ninguém saber. É debaixo dos panos que a gente entra pelo cano sem ninguém ver. É debaixo dos panos que a gente entra pelo cano sem ninguém ver. Esse é o hino nacional do Brasil, viu? Não, querido, assim, ó, eu já te pedi outra vez, que já aconteceu umas 4 vezes, de eu tocar um assunto e tu chegares e lirajapear a música ali. Tá começando a me assustar, porque eu não tô te mentindo. Eu pensei várias vezes em colocar essa música no bloco dos anos 70, né? Uhum. Eu fiquei em dúvida com ela e com o Sul do Equador, que eu prefiro. Mas mais uma coisinha, essa canção aí, ela tem um trecho no início que é disco também. Então tem. Você puxa, sabe? E eu não tô te mentindo, essa música das coisas aquela situação no Brasil, né, que a gente ri da própria desgraça, né, porque ela é super engraçada, o clipe é engraçadíssimo, mas com todo respeito, você fica com gosto amargo na boca depois. Fica, né? E o Calixto diz aqui, sensacional, não tem como ele participar todo dia, não dá, Calixto, não dá, porque ele tem muita coisa para fazer, viu? Mas nós gostaríamos... Então, eu acho que até quinta-feira, correto? Até quinta, um abraço para você. Um abraço. Parabéns pela entrevista. Obrigado, e pelo entrevistado. Obrigado pela força na audiência. Valeu, tchau, gente. Querido. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição do... O Marco de hoje, com Marco Antônio Santos Freitas, hoje apresentando Ney Matogrosso, na mesa de som de Jair Barbosa Fufunha, gerência de tecnologia da informação Marcelo Tibério, coordenação de rede Albert Martin, gerência de mídias sociais Luiz Paulo Calixto. Apresentação João Alckmin. Rogério Alcântara, de Jair Barbosa e eu estaremos de volta amanhã às 8 horas da manhã para mais uma edição do Prime Time, o seu jornal diário da Showtime. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.